Entrevista imprevista. Oferecimento Feijão Máximo, o mais gostoso. Rádio Globo. No programa Francisco Barbosa. Entrevista imprevista. Olha esse telefone. Ô Barbosa, quem tá na linha pra conversar com a gente, Barbosa, é o cantor e compositor Mortinho da Fila. Oba. Barbosa. Bater um papo com ele. Tudo bem, Mortinho? Grande Maurício Menezes. Tudo bem? Fala, meu irmãozinho. E aí? É. Grande Francisco Barbosa. Fala, Mortinho. Esse é fera mesmo. Barbosão, meu camarada. Fala. Pai do Chiquinho. Aí você fala, Mortinho. Tá tudo bem com você, rapaz? É melhor agora que eu tô falando contigo. Prazer meu também. Esse é o Barbosa. É isso. Grande Francisco Barbosa. Ô, Mortinho, aqui eu tinha duas coisas pra falar com você. Uma é que nessa quarta-feira comemora-se o dia do samba, né? Grande dia do samba. Esse é o grande Maurício Menezes. Ouviu aí, Barbosinho? Tô ouvindo. O homem é fera. Isso. Não esqueceu o dia do samba, não. É, e outra coisa, né? Que você é um famoso torcedor do Vasco, não é isso? Esse papo aí é que a gente podia esquecer, meu irmão. Grande Francisco Barbosa. Fala. Fala pro Maurício aí mudar de assunto. Não, tá difícil, né? Você é um... Aí me baqueou na parada. Não, peraí, Mortinho, Mortinho, deixa eu te falar sério agora, né? É, você é um dos maiores, mais importantes torcedores do Vasco da Gama, prestígio danado que você tem, que o Vasco também tem. Você ficou muito chateado porque o Vasco perdeu o título, Mortinho? Babozinha, meu irmão, numa boa, numa legal. Isso. Eu nem sabia do lance do jogo, aí. Na hora eu tava lá, dormindo. Sim. Aí os caras chegaram lá e mandaram. E aí, Mortinho, o Vascão tá jogando. Aí eu mandei, eu tô dormindo, numa boa. Ô, Mortinho, e sobre o dia do samba, o que você pode nos dizer sobre isso? Dia do samba... Esse dia é dia do samba, incrementando geral. Dia do samba é dia do samba, hein, Barbosinha? Oi. Do balacobaco, do samba de breque, meu irmão, do samba de samba. Mas o que você pode... Grande Rádio Globo! Ah, isso! Grande Francisco Barbosa! Maravilha, o Mortinho, mas o que você poderia nos falar sobre... Grande Francisco Barbosa! O que é, Mortinho? Esse é o Barbosão. Ah, Barbosão pra uns, Barbosinha pra outros. Isso! Grande Barbosa... Cortei a parada aí da sua pergunta. Não, mas... Pode mandar que eu respondo. Justamente isso que eu queria perguntar. Sobre a importância do dia do samba, Mortinho. Grande Francisco Barbosa. Essa pergunta é legal mesmo, hein? Que bom, meu? Que bom. Uma boa, perguntando na lata mesmo. Sim. Esse é o Barbosa. Ô, Mortinho da Firma, quantos sambas você já fez? Grande Maurício Menezes. Aí, meu irmão, mandou na lata. Quantos sambas eu já fiz? Isso. Olha, foi mais do que não sei quanto. Um monte legal, uma pá, meu irmão. Tá difícil. Um caminhão Maurício, de samba, melhor, meu irmão. Melhor a gente desistir, Maurício. Grande Francisco Barbosa. Esse é o homem. Rádio Globo, 54 anos. Grande Marinho. Valeu, meu irmão.